Botando pra endoidar. Botando pra endoidar. Parece que é hoje o Círio. O de Bragança. Lotadinho no City Park. Botando pra endoidar. Bora, DJ Sávio. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque DJ Wellerson Carvalho. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. E agora vai o Gui, vai o Gui. A gente brigou, eu mandei ela embora. No primeiro dia que são foda, que bate saudade e a gente. Quem tá na parada, hein? Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. O Tomix que faz o show. Então faz o DJ, pum. Então joga. E aí, novinha? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No super pop, confesso, tu tem moral. E veio aqui no pop pra sentar no grau. E veio aqui no pop pra sentar no grau. Então pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix se tocando, ele é vale de favela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix se tocando, ele é vale de favela. Toma, toma, toma, vai. Júnior Santorini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bora começar. Bora começar. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Super Pop. Vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo. Lotadinho no City Park. Cabeça, é muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua... É muito pop na cabeça de vocês, hein? É muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça. Joga lá pro céu, joga, joga lá pro céu, lá pro céu. Com pop que a bicada é selada. Não mexe com pop que a bicada é selada. Dá nessa bicada, dá nessa bicada, dá nessa bicada, dá nessa bicada, essa bicada, essa bicada, vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Vem! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho. É chupitel, perel, teu, teu. É chupitel, perel, teu, teu. É chupitel, perel, teu, teu. É chupitel, perel, teu. E quem tá falando chupitel, bota a mãozinha lá pra cima também, papai. Tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, Vai, meu pop! Para que o bagulho tá doido! É o Tom Mix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área. E eu não quero saber de porra nenhuma! Nascimento! E o Felipe de Marabá também tá aqui com a gente. Alô, Felipe! Alô, meu sargento! E aí, Nascimento! Hoje eu vou colar na aparelhagem. Hoje eu não quero saber de nada. Hoje eu já passei. Eu sou Pop. Uaba, isso é apenas um esquenta. Vem, Tássio! Bora, Juliana! Bora, Juliana! Amiga sua, o meu parceiro Binho da Joga Bonito, Dali Fernandinha. Atura, ô surta. Atura, ô surta. Atura, ô surta. Atura, ô surta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. E a minha amiga Bel, também tá aí com a gente, Dali Bel Alves. Passando mal, bebê, tá? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tu não viu o tamanho? Acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Já 26, filho de tal ali, galera. Com o Popson, é mais uma do Negão do Pop. Popson no filho de tal ali, já 26, Negão. Bota pra cima, DJ. Popson. DJ Tom Mix. Tô na parada. Tom Mix. DJ. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vai, Tom. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo! Tá ali na palma da mão! Comandando o show no máximo! Tá ali tu! Mix! Mix! Nego Black, o Edu do Amor, Rogério dos Colchões, tá na parada, garoto! Do the Harlem Shake, do the Harlem Shake! Jéssica, tu me tá aqui com a gente no show do Pop. Bora, menina, bota pra cima, bota a pressão que é tudo nosso. Um, dois, três, vai. Big Bicho Vagabundo de Muxo. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. Aí, Mortadelo, tua carreira solo aqui atrás, pai. Joga a mão, vai. Toma que é pressão! Dá mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Vai, Tomi! Gostosão, logo sedutor, foi por isso. E o bagulho fica doido aqui em Bragança, vai, Tomi! Volta aqui na base, vamos fazer sacanagem. Muito obrigado, Patrick, bota sim! O Renan Matos, Lucas da Fã, Davidson, rouba a cena também! É muito sapatinho. Todas as novinhas, todas as novinhas. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Toma, toma, toma, toma, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, quem tá solteiro? Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Você é viga, você é patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei. Alô, minha produção. Tentar te mudar. Vou tirar o pé. Essa relação. Olha o Marquinho do Pop, Rafaela Lima, o Miguel Soeiro. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Só quem é do Pop vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Altas mixagens e agitação ao vivo. DJ. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você Tom tem Mix. Meu coração. E agora, hein? Agora vai pagar o que me fez sofrer. Me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recolher. Tem uma carrada de celular aqui atrás. Dá pra ouvir aí? Vivendo de farra de Capa Lima. Vem do lado esquerdo, aqui do Águia. Obrigado, gente! É tu mesmo, Rombi! Vai ganhar o dobro, viu? O Alan da Farra, Jéssica, dos Vagabundos de Luxo! O que me fez sofrer? Rock, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Os seus olhos, ouço o que eu digo, fez tudo errado. Reinaldinho do DVD, tu vem tá aqui com a gente. Alô, Reinaldinho! Quem tá mais com você, hein, maninho? Manda daí! Me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. O meu parceiro, Cassiano Ramon. Alexia de Augusto Correio, Alexia. Tamo junto, meu brother! E do Sírio de Augusto Correia, quem vai estar lá, brother? Super, super Pop, sou. Nós, seu amor, para um outro amor. Eu vou correr, é longe de ti, voltar a sorrir. Saudade. Fala, meu parceiro, empresário César! Nós, seu amor. Vamos junto! Eu vou correr, é longe de ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Rei dos copos personalizados. Tá aqui comigo, garoto. LG, meu top marketing do Brasil. Brasil. Fazes parte de mim. Tu completas o meu DJ Tom Mix. Não consigo crer que tudo acabou. Muito obrigado, Frank, do Hospital Santo Antônio, o Brindinho da Night e a primeira dama Leidiane, DJ Elson Show. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. Viago Bobossauro, DJ Lucas Freck, o papai do ano. Não tenho. Cadê o Vitor, hein? Vitor da contabilidade agora, tu tá ligado, né? És a mulher dos meus sonhos. E o rei da farinha, tá comigo? Você é a mulher dos meus sonhos. Bora, Lucas! És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você. Obrigado, Alô, Camila Santos, Jane Ribeiro, Ana Paula e toda a galera do Crocodilo também tá com a gente. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus! Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu. E a galera gurgiu! No céu! Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. O nosso amor é lindo. E quem tá feliz? Nosso amor é lindo. Quem é louco de amor? E nos faz feliz. Diz assim pra mim, feliz. Pra mim, pra mim. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, loucos, cu, cu, cu. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar. Bora aí doidar, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Bora pra moer, bora pra moer, bora pra moer. Toma, toma, toma, toma. Bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga pra cima, bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, tome que se bota na pressão, tome. Bota na pressão, bota na pressão. Retorce para o remo, bate na palma da mão. Retorce para o remo, bate na palma da mão. Quem torce pro clube do remo, bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Torcida do leão, torcida do leão. Sai na palma da mão, sai na palma da mão. O fenômeno azul, vem comigo. Para o remo, bate na palma da mão. Retorce para o remo, bate na palma da mão. Retorce para o remo. E aí, Smoke? Aí, Tomixi. O Smoke já tá loucão. Aí, Tomixi. E a galera do Paysandu? Retorce pro Paysandu, bate na palma da mão. Retorce pro Paysandu? Bate na palma da mão. Retorce pro Paysandu, bate na palma da mão. E a torcida do Flamengo, dale bem forte, dale bem forte. Torcida do Mingão, torcida do Mingão, torcida do Mingão. E a torcida do Santos! E a torcida do Palmeiras! O do São Paulo! Do líder Corinthians! Jô, Jô, Jô! Dali, dali, dali! Dali, dali, dali, dali, dali! Acelera tudo, DJ! Tudo, DJ! O bagulho fica doido. A torcida do Paysandu tá aqui. A torcida do Remo também. E o Domingos bota o bagulho pra ir. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido, tá doido, tá doido. Bagulho doido, bagulho doido. Dá mil graus. Bagulho doido. Aí, DJ Tomix, bota pressão, meu compadre! É o Tarde Pop Live. Falou, Paulinha! Paulinha do Ouro! O Rick da Fruteira! Ciele! O Mopá também tá aqui! Para, Tainá! Esse Tarde Pop Live. Alô, Cassiano! O meu parceiro Thiago também! Direto de Santa Catarina! Esse Tarde Pop Live. E a G3 tá na parada. Para Genivaldo. Para bater as melhores fotos aí, maninho. De sexta-feira, levanta a mão! E aí, DJ Lohan? Alô, fotógrafo! Dá um cheiro aqui com o Genivaldo! DJ Lohan que tá tocando! DJ Lohan que tá tocando! do Super Pop. O Águia chegou. Oi. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. E aí, nego Black? O Águia chegou. Nego do Amor. O Águia chegou. Rogério dos Colchões. O Águia chegou. O bagulho é pra endoidar, maninho. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. 12, 12, 12, 12. Bota no 12. Começa a bicada. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Dale do Mix! Dale do Mix! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho Pop. Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque não. E o Pop, maninho? O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo, escuta a potência. Bora tu! A casa que estremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. Olha o meu parceiro Neninha. Vendo lá de cima. O Neninha da Adidas. Poderosa e tá comigo, tá ali, Neninha. Aqui quem fala é o Coringa. Junto com meu mano dourado. É muito pop na tua cabeça. Vai levantando as mãos para o alto. O Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou. E o bagulho doido aqui no City Park. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai começar. Sarra. Vai começar. Sarra. Vai começar. Vai começar. Ei, DJ. E aí? Pode soltar a batida. Toma. A batida. Batida, o bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Dá-lhe uma pisa agora! O DJ que agita! Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Eu quero saber quem gosta de rock doido aqui em Bragança, bota a mãozinha pra cima, joga pro céu, joga pro céu! Bora, Tom Mix! Dale, Tom Mix! Segurou. Quem que tá apaixonado aqui também? Levanta a mão! Rega, velho! Tu tá o que mesmo, hein? Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Empina tudo, vai! Do... Desce pro DJ, sobe pro DJ. Desce pro DJ, sobe pro DJ. DJ Tom Mix. Ela chegou no fluxo. Geral parou, cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esquece. Ela faz o quadradinho também? Ela manda o quadradinho. Eduardo Brino, Paulo, o Léo do Águia lá do Bingola tá com a gente. Obrigado, mano. Ela manda o quadradinho, sensacional. Oh, vai que tá legal. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra... Bora, Douglas, pra cima, garoto! Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, geral quer se envolver. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra... Não... Era o Dinho do DVD, tá comigo! Apaixonado nessa... O meu amigo Anderson, prefeito lá de Castanhal. A Loiraça também chegou chegando! Opa, opa, opa, dá licença, moça, que o WM vai sair. O Thiago, o Cassiano, toda a galera da Central Net. Bora, Cassiano. Alô, Thiago de Santa Catarina. Deu bum bum balançar, então joga essa potranca e toma, toma. Vai, toma, toma. O meu parceiro Vinho. Vai, vai. O Vinho da Joga Bonito, a Fernandinha também. Que toma. Tá aqui com o Tom Mixer. Vai, toma, toma. bum bum, vai, vai. Paraná, para na posição. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum dum bum bum. Treme a bucha. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum dum dum bum bum. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum dum bum bum tremer. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum dum bum bum tremer. Faz tum dum dum dum dum dum. E quem tem uma amiga piranha aí no meio dá um grito. Essa aqui é a parada, tu, essa aqui é a parada, maninho. Uma não vive sem a outra, se mexer com elas é poucas. Uma na defesa da outra, livre, leve e soltas. O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos. Uma é mais louca que a outra, pega a visão que a vida é outra. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. E aí, meu parceiro Vini de Marituba? Não vem o LG procurar. Não, não venha me procurar. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima quem tá solteiro. Esse recado aqui é pras mulheres, viu? Toma! Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que negar em casa eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta, dia que negar em casa eu vou procurar na rua. Então tu pega o telefone, de broqueia. Putatinho, vai! Vai no seu contato e procura. Toma! Dela pra ligar pra ela. E aí, meu parceiro Rodrigo? DRL autoadesivo! Para, garoto! De brigar pra ela, pode dar uma vontade. O meu empresário César, o da empresa JV. Obrigado, meu mano, tamo junto. Pode dar uma vontade. Então tu pega o telefone, te bloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Pode dar uma vontade. Pode dar uma vontade. Ô, menina louca, vou chamando essas amigas. Pinta a rabetânia, pinta a rabetuda, vai. Pinta a rabetânia, pinta a rabetuda, vai. Mas a parada do momento que o Domingos lançou essa aqui, ó. Na-ra-na, na-ra-na-na. Você vai sentar por cima. E o Tom vai te pegar. Tu pediu. Agora toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Vem a minha amiga Nani. Para Nani Rodrigues. Balance Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balance Yuri chama de JV. Ela vai se Mamoaria. E Marcenaria. Para César, pra cima, garoto! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Bora, Douglas! Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Ei! Oh! Oh! Ei, ei! Ei, ei, ei! Oh! Oh. Olha pra quem? Olha pro DJ! DJ. Alô, Juninho! Manda ver! Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Não perdi a linha. Olha pro DJ. DJ Ellison. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Taca beijo nessas novinhas. Taca beijo nessas novinhas. Taca beijo nessas novinhas. DJ Nandinho. Pressão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Não perdi a linha. E comandando a parada. Comandando o show no máximo. Não perdi a linha. Tom Mix DJ. Batidão do Mix! Ei! versão brasileira. Versão brasileira, Herbert Richards. Vamos ensinar língua pras pepeca analfabeta. Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta. Peraí, quem gosta de putaria também pode levantar a mão aí, galera. Quem tá falando uma putaria, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Open the checka, vai. Open the checka, ai. Open the checka, vai. Open the checka. Vamos ensinar inglês pras buceta. O Michel, Lucas. O Tiquirão, Rony Monteiro, Jonas, Thiago, Vitor. Open the checka, vai. Augusto de Marituba. Checka, vai. Open. Os Brutos. Ai, ai. Obrigado, gente. Eu choco. Então senta no peru. I love you, choco. Senta no peru, ai, ai, ai. Excuse me, excuse me, excuse me, novinha. Vai tchaca tchaca com os mano, novinha. Ai, ai, ai. Vai tchaca tchaca, excuse me. Você tá entendendo o que eu tô falando? Cheio de tensão, dança olhando pro pai. Ei, dança olhando. Já já, Alice Juninho. Se concentra, Dani Santos, tá Carla Tiffany, Paulo Fernando, Rony, gostoso, tá de do Beck Tour, deu massa. Obrigado, brother. Pro pai. Ei, dança olhando pro pai. Pop, pra baixo vai, tá gostoso, tá. E aí, meu parceiro Cátio? Você pra baixo vai. Bora, Tássio, você é a Juliana também, garoto. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas do tempo parei, fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. Vou abandonar, essa é a lei do Etor. Joga pro ar! Vai. Chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou abandonar, essa é a lei do Etor. E não adianta chorar. Bota pra moer tudo! Vou abandonar, essa é a lei do Etor. E não adianta chorar. Essa é a lei do Etor. E não adianta chorar. Então pode ligar, me implorar. Sei que a ameaça vai te atizar. Quando nós passar, só pra atracar. E aí, meu parceirinho, Playboy? Eu te amava. Tu vem tá aqui comigo? Ah, mas você não me dá. O meu amigo Chico. Até duas. Mas... lá do Hotel Milênio. Mas você só me disse não. Bora, Chico. Mas com o tempo eu parei. Fiz uma canção. Vou marcar de te ver e não ir. Vou abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. Vou marcar de te ver e não ir. Não ir. Vou abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. Vou marcar de te ver e não ir. Vou abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. Estamos entrando, estamos entrando, estamos entrando no momento preparativo pro show do Águia aqui em Bragança. Batida do... O Leozinho, o Nayara, o Vecínio, a família Block! Os bonequinhos! Tamo junto! E aí, Vitor? Super Pop, porra! Porra! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey De parte da como tá pegando fogo, Super Pop. E aí, Bragança, Bragança, tá pegando fogo. Vamos estremecer esse baile. Vamos estremecer esse baile. Super Pop Live, totalmente tomado pela família Pop. Filho Mafra, Araílson Pop, família sem futuro. É muito pop na cabeça de você. E quem tá solteiro? E quem tá solteiro? Vem comigo! Suavemente, bésame. O pop tá como? Fala! Suavemente. Meu brother também tá comigo. Digital do Pop. Prepare seus nervos. O Águia de Fogo. O Águia de Fogo vai sobrevoar, levando a bordo os irmãos Ellison e Juninho. Tô inandinho. Sargento Nascimento! E aí, Nascimento? Tá onde, maninho? É o Pop! Você faz parte da família Pop! E a galera de Marabá comigo! Bésame, te quero sentir tus lábios besándome outra vez! Suavemente! Esquecer os beijos seus. Super Pop Live. Das noites de amor, oh, oh, oh. Te deixou? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, assim dá demais. Para, DJ Felipe! Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me... E aí, negão do Pop, Dali Club, é promoção! Você nem pensou. Bora, maninho! Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Tu! Prepara mais uma maninha agora, quero ver! Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Joga a mãozinha e canta aí! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Canta pra mim, quero ver! A distância me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Tá com saudade, tá? Que saudade, o destino foi rebelde. E aí? Levou você pra longe, onde você está? Aqui. Como você está? Eu tô aqui! Águia. Águia de Fogo Super Pop. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo com... Vem, Marlon, do DVD! O desde sábado no Pop! Bora, Marlon! De fogo, amor! DJ Ali só tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Joga pra cima e faz aí que eu quero ver, eu quero! Faz o S, levante a mão e faz o S. Faz o S. Faz o S. Faz o S. Com o Super Pop. Pop. O arrasta fogo. Levante a mão e faz o S. Ao som da Águia de Fogo. Faz o S. Com o Super Pop. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Tu vem? Vou dançar curtindo. Vem mesmo, vem! Do Águia de Fogo, amor. DJ Flavinho Mafra. A primeira dama, Carol Reis. Igor Reis. Gibo. Alô Preto. Sinal, André e Thiago Kennedy. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Ao som da Águia de Fogo. Faz o S. Com o Super Pop. Pop. O arrasta fogo. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só. Pra delirar tudo! Triste a pensar. E ao me aproximar. Chora não, Nascimento! Lágrimas em seu olhar. É só alegria, tá, pai? Para Felipe! E a primeira dama? Os bobinhos, chorei, o bujão! Ali a Reis, no meio da gominha! Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo. Vini joga bonito, a Fernandinha, tu vem tá comigo, bora Fernandinha, bora Vini! Levo sempre em meu olhar, meu coração diz, por toda a vida vou te amar e me esquecer. És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia, eu queria sentir. Bora que o bagulho tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O Patrick nota 100, o Renan Matos, tu vem tá aqui comigo, o Lucas da Fã, o Davidson. Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar. Procurando uma saída, uma solução, pra tentar sair de vez dessa... O Nenê, o da Panificadora Delícias do Trigo. Alessandro, o da JR Pneus. Obrigado, meu brother. O César da Mamoria, JV. Se você não vivo, você me perdoa. Carinhos e o meu amor. Super Pop. Neguinho, Neguinho. O Tylon, o Tenzinho, o Júnior e o Beibão. Aqui. O Edu do Amor, Rogério dos Conjuntos. Banda Eles. Uau. Muito pop na tua cabeça! Vai descendo, vai! Vai descendo até o chão. Vem subindo agora, joga a mão pra cima e faz um S, faz um S, faz um S. E aí, DJ Ellison, vamos ensinar. Faz um S! A onda que chegou pra abalar. Vai, DJ Juninho, faz um S! Mike Mitral, vamos metralhar. Metralha, metralha, metralha, metralha, vai! Fala, Tássio! E toda a equipe da tirolesa! Chega aí na tirolesa, rapidinho, maninho! Cada vez que quer voltar. O Gordinho, o Dieguinho, o Lequinho! Os molequinhos dos Magnatas! No calor da minha equipe Frangolândia, a Luta Val, da CB 250! Bora, garoto! Logo agora que eu quase esqueci. Super Pop! Eu me acostumei a viver só. Sempre! Sempre só. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. No meu coração, eu juro que não. Não, tô! Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Banda Hister, um tremor de sucesso. Vai, meu pop! Para dentro mais melhor! Ei, você! O planeta Tecno Rio do meu Pará. A galera se agita e começa a passar. Vem, vem, vem fazer o S. Vem. Bora na batida, bora na batida, bora na batida, na batida. O poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. O gostinho, o melhor da noite. Mas vou no ouro negro. Todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do todas detona. Existe calor. Vai. É só amor. Duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, Branco, o Abreu, o Tailo, família Os Gaiatos, Jezinho Sem Miséria e a primeira dama Paulinha também. Tudo começou, foi ele quem lançou o Agadipo, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou e com muita luta. Alô, Rosinha, você e o Gigante. Foi ele quem lançou. Rosinha e Gigante, aí do rapel. Ele virou, pra conquistar você, ele trabalhou. Elias Carvalho. Eu, Elias, fez o pop 1, o pop 2, o pop 3, agora fez o 4, pra agitar vocês. São 15 anos de todo sucesso, com o Betinho e o Juninho, DJ Tim. Já já, Elias e Juninho! Elias Carvalho é do bairro do Amar, da empresa pop som pra todo estado do Pará. Elias. Elias Carvalho é do bairro do Amar, da empresa pop som pra todo estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Amar, da empresa pop som pra todo estado do Pará. Bora que tá lotadinho o City Park! Alô, DJ, o show vai começar aqui. O Thiago Souza, o Laurinha, o Marlon, o Edivaldo e a galera do Trime Pescado! DJ Ellison. Yes. Gostei dos S. Eu gostei também. ST. E aí, Ed? Vamos ajustar os match. Os match. Parabéns pelo cross. Bora ajustar tudo! Quero sentir você. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. É muito pop na tua cabeça! Toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Olha a pisadinha, pisadinha. Fim de semana, raparra vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Minha obrigado! Vem pra cá, vem aqui. Gugucinho, Patarrão, Camarão, Eric. Quer mais sair? O Nando! Toda a galera do conjunto, João Mota, tá aqui comigo! Muda da som, show de iluminação. You treasure song. Super Pop Live. Ele é do Pará, do Pará. Super Meteoro. Super Pop. Muito pop na tua cabeça! Toma, DJ, toma, DJ! Ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal! Ai, DJ, isso não é legal! Não bate de frente que ninguém pode com pop! Não bate de frente que ninguém pode... Só Deus! Não bate de frente que ninguém pode com pop! Não bate de frente que ninguém pode... Toma, toma, toma! Toma. Chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chupitel, chup é chopitel. É o Tom Mix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Atura, atura, ô surta. Atura, ô surta. Atura, ô surta. Atura, ô surta. Atura, ô surta. Atura, ô surta. Bota pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Dali que dali a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. Dali que dali a bicada. Dali que dali a bicada. Dali que dali. E aí, meu amigo? Rodrigo da RL Auto Adesivo! Júnior Santorini, Diego e Goloso. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são, que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com uma amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vir agora. Então joga. Joga. Joga a mãozinha, joga pra cima. A sequência da sarra. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E terça-feira, Super Pop sabe a bugangalha, galera! Equipe, vivendo de fardo, vida com a gente. Cerveja e vodka, absolute. As meninas gostam, é a mega meteoro. Que pampa detonar o pancadão automotivo de Belém do Pará. Sente a porrada dessa carreta, não tem pra ninguém, pode chamar na treta. Bota na pressão, Tomix. É bagulho doido!